355, página 493, capítulo 36. A Zelandoni e Ayla encontravam-se no grande alojamento do Zelandónia. Ao lado delas, jazia um homem inconsciente com o rosto envolto em cataplasmas. Nunca o tinha visto assim, comentou Ayla. Por que terá feito tal coisa, Zelandoni? Porque estavas com Laramar. Mas era uma festividade da mãe. Agora sou Zelandoni. Devo partilhar o dom da mãe nas festividades em sua honra, não é? Disse Ayla. Toda a gente deve honrar a mãe nas suas festividades e tu sempre o fizeste, mas só com João Dalar, respondeu a corpulenta mulher. Que nunca o fiz com mais ninguém não deveria ter a menor importância. Pelos vistos, ele andava a deitar-se com Marona, observou Ayla. A Zelandoni notou o tom defensivo na sua voz. Sim, mas tu nessa altura não estavas disponível. Já sabes que às vezes os homens dividem os prazeres da mãe com outras mulheres quando as suas companheiras não estão à mão, não é? Perguntou aquela que era a primeira. Sim, claro, disse Ayla e baixou a cabeça. Aborrece-te que João Dalar tenha escolhido outra mulher, Ayla? Bem, é que ele nunca escolhera ninguém, não desde que o conheço, respondeu Ayla e fitou a mulher com sincera preocupação. Como é possível que o conheça tão pouco? Custa-me a crer que o tenha feito. Não acreditaria se não tivesse visto. Primeiro anda por aí às escondidas com Marona e fico a saber que já se passa algum tempo. Depois vai... Porquê Marona? Como te sentirias se tivesse sido com outra mulher? Ayla voltou a baixar a cabeça. Não sei. Olhou para a Zelandoni. Por que não me procurou se queria satisfazer as suas necessidades? Nunca o recusei, nunca. Talvez fosse por isso. Talvez soubesse que estavas cansada ou imersa na tua aprendizagem e não queria impor a sua vontade, sabendo que não o recusarias, explicou a Zelandoni. Ayla fechou os olhos, pensativa. Por fim, abriu-os e disse: João Dalar estava tão furioso, tão violento. Encheram-se-lhe os olhos de lágrimas. A violência sempre esteve presente nele, Ayla, como está na maioria dos homens. Quase matou Laramar. Mas porquê? Porque tu o escolheste, Ayla. Porquê Laramar? Ayla baixou a cabeça e começou a soluçar. Porque João Dalar escolheu Marona. As lágrimas caíam-lhe em catadupa. Zelandoni não sabia o que eram os ciúmes até os ver juntos. Acabava de perder o meu filho, não parava de pensar em João Dalar e tinha muita vontade de o ver e talvez de criar outro filho com ele. Foi tão doloroso vê-lo com Marona. Senti tanta raiva que desejei devolver-lhe a dor. A primeira estendeu os braços para Ayla e embalou-a. Já imaginava que seria algo assim, disse. Zelandoni observou a sucessão de emoções refletidas no rosto de Ayla, mas não conseguiu decifrá-las completamente. Esta mulher sempre teve algo de insondável, pensou. Sem dúvida que um dia será a primeira. Se te sentes melhor, Ayla, Zelandoni da Nona Caverna, devíamos ir. Não convém que cheguemos atrasadas à reunião. Devem ter muitas perguntas para fazer, disse aquela que era a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Zelandoni abriu ligeiramente a cortina que dava acesso ao alojamento dos Zelandónia. Assomando a cabeça, esquadrinhou a zona de reunião. Estava quase cheia. Como ela suspeitava, as pessoas tinham muitas perguntas. Começavam a compreender o significado da cerimónia e da estrofe nova no cântico à mãe, mas albergavam dúvidas. Foi Joharan quem formulou a primeira pergunta, mas era algo que todos desejavam saber. Essa estrofe nova significa que Jaradal e Setona são meus filhos, não apenas de Proleva? Sim, é isso mesmo, respondeu a Zelandoni, que era a primeira. Jaradal é teu filho e Setona tua filha, tanto como são de Proleva. E é o dom do prazer da grande mãe terra que faz iniciar a vida dentro de uma mulher? Indagou Brahmaval, o líder da 14ª caverna. O dom que nos foi concedido por Doni não é apenas o dom do prazer, mas também o dom da vida. Mas muitas vezes compartilham-se prazeres e as mulheres não ficam grávidas, interveio outra voz, incapaz de esperar. A grande mãe terra é quem tem a última palavra. Doni não cedeu todo o seu conhecimento, todas as suas prerrogativas. Ainda é ela quem decide quando uma mulher é abençoada com uma nova vida, explicou a primeira. Depois as perguntas foram se tornando mais delicadas e pessoais. A minha companheira foi mulher Doni durante o verão posterior à nossa união, começou o homem a explicar. Teve um filho e outros três desde então. Mas agora pergunte-me se algum desses filhos saiu de mim. Todos os bebés nascidos da tua companheira são teus filhos, retorquiu. Mas como sei se os iniciei eu ou outro homem? Diz-me uma coisa, o Iladan. Que idade tem o teu primeiro filho? Conta 12 anos, é quase um homem, respondeu com orgulho. Ficaste contente quando a tua companheira engravidou e quando ele nasceu? Sim. Desejávamos ter filhos no nosso lar. Gostas dele, então? Claro que gosto dele. Então aí tens. Cuidaste deles? Gostas deles? São as crianças do teu lar? Isso significa que são teus filhos, o Iladã. E se quiser que as crianças do meu lar sejam meus? Perguntou outra voz. Queres que as crianças do teu lar sejam tuas, Gemoral? Disse, olhando nos olhos o jovem que fizera a pergunta. Como a tua roupa, as tuas ferramentas ou as tuas contas? É isso que queres dizer? Queres ser o seu dono? Não, não, não queria dizer isso, gaguejou o jovem. Alegra-me ouvi-lo, porque as crianças não são propriedade de ninguém. Não podem ser tuas, nem da tua companheira. As crianças são nossas para amar e cuidar, prover e ensinar, tal como a mãe faz connosco. E isso está ao teu alcance, tanto se viessem da tua essência como da de outro homem. Somos todos filhos da grande mãe terra. De imediato, uma jovem levantou a voz. E o que se passa com o que acontecia antes? Sabemos quem são as nossas mães e as nossas avós. Sou filha da minha mãe. O que se passa a respeito dos homens? Zelandoni não reconheceu a jovem de imediato, mas com a sua astúcia natural tentou deduzir. Encontrava-se sentada na companhia da 23ª caverna e os desenhos e motivos da sua túnica e colar indicavam que pertencia a essa caverna, se bem que o traje que vestia revelava que era uma mulher, não uma jovem. Saltava à vista que era muito jovem. A líder da 23ª caverna era uma mulher chamada Dinara. Zelandoni recordou então que a filha mais velha de Dinara se encontrava esse ano entre as que haviam celebrado os primeiros ritos e notou que Dinara sorria para a jovem. Nesse momento lembrou-se do seu nome. Não mudou nada, Direza, respondeu a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe. As crianças sempre foram o resultado da união entre um homem e uma mulher. Que antes não o soubéssemos, não significa que não fosse sempre assim. A Doni apenas decidiu dizer-nos agora. Deve ter considerado que já estávamos preparados para saber. Sabes quem era o companheiro da tua mãe quando nasceste? Sim, toda a gente sabe quem é o seu companheiro. É João Coran, respondeu Direza. Nesse caso, João Coran é o teu pai, afirmou Zelandoni. Estivera à espera da oportunidade para dar a conhecer a palavra escolhida. Pai é a palavra que se dá ao homem que tem filhos. O homem é necessário para que se inicie uma vida, mas não carrega o bebê dentro de si, não o dá à luz, nem o amamenta, mas pode gostar tanto dele como uma mãe. E participa em tudo como a mãe participa. É um pai. Também se escolheu esta palavra para indicar que, assim como as mulheres são as abençoadas de Doni, agora os homens podem considerar-se os favorecidos de Doni. A multidão irrompeu de imediato em conversas. Ayla ouviu o público repetir uma e outra vez a nova palavra, como se estivessem a habituar-se a ela. Zlandoni esperou que todos se calassem. Tu, Direza, és filha da tua mãe, Dinara, e és a filha do teu pai, João Corã. A tua mãe tem filhos e filhas, e o teu pai tem filhos e filhas. Esses filhos podem chamar-lhe pai, tal como chamam mãe à mulher que os trouxe ao mundo. Aquela que era a primeira queria anunciar algo mais. Esta parece-me ser uma boa ocasião para mencionar outro assunto. Os Zlandónia pensaram que os homens devem ser incluídos em alguns dos rituais e costumes relacionados com a chegada de um bebê, para que sintam e entendam, de uma maneira mais profunda, a sua participação na criação de uma nova vida. De agora em diante, os homens darão o nome aos filhos varões nascidos nos seus lares. As mulheres continuam a dar o nome às filhas. O anúncio foi recebido com sentimentos contraditórios. Os homens ficaram surpreendidos, mas alguns sorriam. Pelas expressões de algumas mulheres, a Zlandoni viu que não queriam renunciar à sua prerrogativa de pôr o nome aos filhos. As pessoas preferiram não dar muita importância ao assunto nesse momento e ninguém perguntou nada. Mas a Zlandoni supôs que a questão não estava resolvida. Surgiriam complicações mais tarde. Disso não havia dúvida. Página 499, capítulo 37. Depois, aquela que era a primeira disse: chegou o momento de dar por concluída a reunião. Temos muita coisa em que pensar. Podem prosseguir a discussão com os vossos Zlandónia. Ayla levantou-se. Não queria continuar ali sentada. O alojamento, sem janelas, estava escuro e sombrio, e a chama da candeia começava a apagar-se, o que tornava a penumbra ainda maior. Queria estar ao ar livre, fazer outra coisa que não fosse pensar. Acelerou o passo, sem pensar para onde se dirigia. Levantou a cabeça quando escutou um relincho suave e descobriu que se encontrava no cercado dos cavalos. Estivera tão ocupada nos últimos dias que mal tinha visto os cavalos. E quando escutou o relincho de boas-vindas da sua égua, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Aproximou-se e abraçou o pescoço robusto da sua amiga. Oh, Winnie, que bom ver-te! Exclamou, falando na estranha língua que usava com a égua, a que inventara no vale, antes de João Dalar chegar e lhe ensinar o seu idioma. Ao menos tu ainda gostas de mim? Continuou desfeita em lágrimas. Embora também devesses odiar-me por te ter ignorado tanto. Mas fico satisfeita que não seja assim. Sempre foste minha amiga, Winnie. Pronunciou o nome tal como o aprendera da égua. Uma imitação incrível do relincho de um cavalo. Quando não tinha mais ninguém, ali estavas tu. Talvez o melhor fosse ir-me embora contigo. Podíamos encontrar um vale e viver juntas como antes. Enquanto soluçava, contra o pelo espesso do cavalo, a jovem égua cinzenta e o garanhão aproximaram-se delas. Grey tentou meter o focinho por baixo da mão de Ayla, enquanto Racer se encostava a ela para que soubesse que estava ali. Depois apoiou-se em Ayla, tal como fizera tantas vezes, e ela ficou entre ele e a sua mãe. Ayla abraçou, acariciou e coçou os três, e em seguida começou a sacudir e a desembaraçar a crina do Winnie. Limpar e ocupar-se dos cavalos sempre havia sido uma atividade relaxante para ela. E quando terminou de escovar o Winnie e começou a tratar do impaciente Racer, que não parara de a empurrar para reclamar a sua parte de atenção, já deixara de chorar e sentia-se melhor. Enquanto tratava de Grey, Joharran e Ecozar apareceram à sua procura. Andavam todos à tua procura, Ayla, disse Ecozar, sorrindo, ao encontrá-la ali de pé entre os três cavalos. Ainda se surpreendia ao vê-la com os animais. Ultimamente tenho passado pouco tempo com os cavalos e precisavam de uma boa limpeza. Já começam a criar a pelagem para o inverno, explicou Ayla. Proleva tentou meter-te a comida quente, mas diz que está a secar, informou Joharan. É melhor vires comer qualquer coisa. Estou quase a acabar. Já tratei do Ine e de Racer. Só me falta acabar Grey. Depois terei de ir lavar as mãos, retorquiu Ayla. E levantou-as para mostrar as palmas enegrecidas pelo suor untuoso e sujidade dos cavalos. Nós esperamos, disse Joharan, que recebera instruções precisas para não regressar sem ela. Quando Ayla chegou, as pessoas terminavam de comer e começavam a abandonar o acampamento Lazandoni para as diversas atividades da tarde. Ayla sentiu-se decepcionada ao ver que Jondalar não fora ao grande festim, mas ninguém conseguia tirá-lo do alojamento afastado. Ayla alegrou-se de ter ido. Depois de aceitar o prato cheio que lhe haviam guardado, apreciou ter um pouco de tempo para conversar com Danug e Druvés e ter a oportunidade de conhecer Aldanor melhor, se bem que haveria tempo para isso. Folara e Aldanor iam unir-se na última cerimónia matrimonial, mesmo antes de acabar a reunião de verão. E ele seria Zlandoni e membro da Nona Caverna, para a grande alegria de Martona. Danug e Druvés prometeram visitar o acampamento de Aldanor, a caminho de casa, para comunicar a união ao seu povo. Mas isso só aconteceria no verão seguinte. Pensavam passar o inverno com Zlandoni. E o Ilamar prometeram levá-los e uns quantos mais a ver as grandes águas do oeste, pouco depois de regressar à Nona Caverna. Ayla, queres acompanhar-me ao alojamento dos Zlandonia? Propôs a primeira. Há algumas coisas que gostaria de falar contigo. Sim, claro, Zlandoni, respondeu Ayla. Mas antes, deixa-me falar com Jonayla. Encontrou a filha com Martona e, claro, com o lobo. Sabes que Tona é minha avó paterna? Disse Jonayla, quando Ayla se aproximou. Sim, sei, afirmou Ayla. Gostaste de saber? Estendeu a mão para acariciar o animal, que ficara muito contente de a ver. Lobo mal se separara de Jonayla desde a sua chegada ao acampamento, como se tentasse compensar a longa separação prévia. Mas não cabia em si de alegria de cada vez que via Ayla, e procurava avidamente o seu afeto e aprovação. Viam-no mais alegre quando estava com as duas, o que geralmente só acontecia à noite. Embora sempre me tenha sentido como se o fosse, é uma grande satisfação ver-me agora reconhecida como avó dos filhos dos meus filhos varões, disse Martona. E apesar de há muito tempo te considerar como uma filha, Ayla, alegra-me saber que finalmente Folara encontrou um homem aceitável ao qual se unir e ainda pode dar-me um neto antes que caminhe pelo outro mundo. Pegou na mão de Ayla e fitou-a. Quero agradecer-te uma vez mais por teres pedido a esses rapazes que me fossem buscar. Sorriu para Artaman e para alguns dos outros jovens que a haviam ido buscar na liteira e transportado de um lado para o outro do acampamento. Tenho a certeza de que os restantes se preocupavam com a minha saúde e tinham as melhores intenções, mas só uma mulher pode entender que uma mãe precisa de estar ao lado da filha quando esta pensa na sua cerimónia matrimonial. Ficaram todos satisfeitos por o teu estado de saúde te ter permitido vir. Toda a gente sentia a tua falta, Martona, disse Ayla. Martona absteve-se de mencionar a óbvia ausência de Jondalar, assim como a razão mais provável, e angustiava a pensar que o filho perdera uma vez mais o controlo e causara graves danos físicos a outra pessoa. Também estava preocupada com Ayla. Já a conhecia bem e sabia como sofria, apesar de manter dignamente a compostura. A Zlandoni pediu-me que fosse ter com ela o alojamento do Zlandonia, explicou Ayla. Disse-me que precisava de falar comigo sobre uns assuntos. Podes levar Jonayla de volta à casa, Martona? Será um prazer. Senti muita falta desta pequena, embora provavelmente o lobo seja melhor guardião do que eu. Vens dormir comigo esta noite, mãe? Perguntou Jonayla, com cara de preocupação. Claro, vou só falar com a Zlandoni, respondeu Ayla. E Jondi? Dormirá connosco esta noite? Não sei, Jonaila. É possível que esteja muito ocupado. Não sei o que ocupa tantos homens do alojamento distante para que ele não possa dormir connosco, afirmou a pequena. Às vezes os homens estão muito ocupados, interveio Martona, reparando no esforço de Ayla para não perder o controlo. Vai tranquila, Ayla. Vemo-nos mais tarde. Vamos, Jonaila, temos de ir agradecer a todos pelo magnífico banquete. E depois, se quiseres, poderás ir comigo na liteira quando me levarem de volta. Posso? Exclamou Jonaila. Estava muito impressionada que houvesse sempre um par de jovens por perto para transportar Martona onde desejasse ir, sobretudo se o local fosse um pouco mais afastado.